Lima Torre, 118 decimal 95. 295, muito obrigado, boa noite. Salvador, muito boa noite, Lima Juliette Lima. Este Lima, reporte nacional da ONU 7. Olá. Salvador, boa noite, Xandão 6258, cruzando 290 para o 150, formação de Charlie. É 6258, deixa para o nível de voo 060 via chegada Mari. 060 via chegada Mari, 6258, alguma chance de vai direto de SAP, não? Vou direto de SAP, 6258. Direto de SAP, 6258. Bono 972 tem condições de descer para 2.000 pés? Afirmo, descer em 2.000, Bono 972. O ajuste no 021. No 021, no 972. Só final 3 milhas a 17, baixar travado Lima Juliette Lima. Lima Juliette Lima, livre pouso 97, vento 190 graus, 099. Bola. Estacionamento? 94, 9741 autorizado na 5 Lima no parte 3, chama ataque. 5 Lima está autorizado, se reporta o ataque. 094, 9741. Entre o 972 e a porta estabilizada. Juliette Lima, solo 4-3, autorizado backtrack, taxi até o pod 5 no corte livre frequência, boa noite. O 1868 chama Centro Recife, 126 decimal 85. 2685, bom, 1868. estabilizado com 972. Bom, 972 completo com a torre, 118 decimal 95. 1895, uma boa. Torre Salvador, boa noite, 972, na final. 72, livre pouso 10, vento 190 graus, 109. Pouso autorizado na 10, 972. Dois cinco zero, desce para 210, 210, 21. Autorizada final ILS, posto estabilizado. Foi pro 6258? Afirmativo, desce para 2000 pés, o ajuste 10, 21. Autorizada final ILS, posto estabilizado. Teu 6258? Afirmo, desce 2000 com 1021, Xenã 6258. Opa, Juliette, até alguém te no zero. Alfa Juliette, tudo zero na sua escuta, agora 972. Está 9741, está com meia dúzia a bordo, 4 horas e 10, alternando Guarulhos. Sim. Está 9741, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0, via parte 3, parte 1, Índia. Ponto de espera turno no 895, ajuste no 021. 21, autorizado táxi via parte 3, parte 1, Índia. Pode ser 1895. Bom dia. Fique atento ao tráfego Buzz da Chan, taxiando até o ponto de espera após a passagem do mesmo ingresso via Juliette até o 90, ok? Após a passagem da Buzz, ingresso via Juliette, o gol 972. O 972, tráfego já liberou o pátio, pode ingressar via Juliette até o 90, ok? Ciente, 972. Liberia NL, colapso 90, vento 90 graus, 099. Autorizada NL, decolada 90, tá 9741. Salvador, 974, pode transferir? 9741, decolada 54, chama controle 1208, bom voo. 208, 9741. Muito boa noite, 9741, prefere. Estado radar passando 050, tubo 4360, via Sai d'Arbor. Ok, via Arbor, 360, 9741. Localizador Campo Vista, Xenai 6258. 258, Torre, 118, Vestão 95. 395, Boré. Oi, Salvador, boa noite, o Xenai 6258, uma milha de cima, baixada e travada. O Xenai 6258, boa noite, livre pouso no 0, vento 190 graus, 109. Livre pouso no 0, Xenai 6258. Chama Recife 135, decimal 3. Já perdi. 1353, tá, 9741. Por favor, companheiro, 6258, solo 59, TV Alfa, Juliette, seu gate 05. Alfa Juliette pro 05, Oxenã 6250. Termo 135.3, alterna 128.8 e 125.1. Excelente, obrigado. boa noite, TAM 3291, informação Charlie, passa a ver se você está. Esse é para 4 meu pé, o ajuste no 020, guia chegada bom. 4 mil, guia bom, 5.000.